mentindo, mentindo. Eles só fazem barulho dizendo que é louvor. Rapaziada, não tem mais sentimento. Continue assim, sem desajeito. Os religiosos estão mentindo, mentindo, mentindo. Eles enganam qualquer um, independente de classe ou cor. Rapaziada, não tem mais sentimento. Continue assim, sem desajeito. Os religiosos estão mentindo mesmo. Estão negando sua classe, sua cultura e seu amor. Rapaziada, não tem mais sentimento. Continue assim, sem desajeito. Mas com muito preconceito com os irmãos daqui, da nossa quebrada. É desse jeito que o mundo vive. Até quando o molecada vai parar de esquematizar a parada errada, achando que não vai dar em nada. Vamos se ligar, se entregar os grandes fundamentos da fé. Fé verdadeira que não nego pra vocês. Até porque fui colocado nessa vida, creio eu que não foi em vão. Não foi à toa não, para falar heresia, dizer besteira. Não vou sem patifaria, não quero te enganar. Mas provérbio 12, versículo 23 diz que o coração do homem prudente oculta conhecimento, mas o coração dos insensatos proclamarás as astúcia. Aqui aquilo que proclama, aquilo que é de falsidade, com malandragem, com pilantragem. Mas vou falando, desocultando e mostrando a verdade, que do mais escondido que estava, da mais profunda cova que esteja oculto, ou Adonai mostrará sempre a verdade. Ó eterno, eu invoquei o seu nome no meio de tanta gente, de pessoas católicas, evangélico, espiritismo e até mesmo budismo. Mas nada disso, temos que só se ligar e saber que só há um caminho a ser visto. Salve lá no tipo, seguindo em frente de boa na humildade com a minha filha Rafaela. E que o eterno possa abençoá-la, possa abrir os seus olhos e preparar seu coração, sua mente psicologicamente, para enfrentar a tentação que vem à frente. Nos unir, ó Donai, para sempre, para sempre, para sempre. Geme, refilho a nós. Estou mentindo, mentindo, mentindo. Eles só fazem barulho dizendo que é louvor. Rapaziada, não tem mais sentimento. Continue assim, sem desajeito. Religiosos estão mentindo, mentindo, mentindo. Eles enganam qualquer um, independente de classe ou cor. Rapaziada, não tem mais sentimento. Continue assim, sem desajeito. Estão mentindo mesmo, estão até de terno e gravata. São várias caixas de som, bateria, baixos, guitarra. Dá até pra competir, é com Marquinho, é da Smurfs. É gritaria, é zuzuzum. Se pra quê? Se o que vale mesmo é ter sentimento no coração. E não adianta ficar acomodado com a situação dos falsos profetas que tem medo de que a nação seja salva por IA. Pode botar fé que nele é mais do que iodia e vavia, que nele eu tenho fé. Que é verdade que as palavras ditas em silêncio valem muito mais dos que ficam gritando entre tolos no meio de uma grande multidão de pessoas que é governada por pastores, padres, obreiros, e ainda são bem vistos pela sociedade de padres, pedófilos, mentirosos e até mesmo invocado a ser bispo. Bendito o homem que confia no homem, cuja esperança é o homem de falsidade, ou Adonai, não há vez voltada ao que fazer. O que é certo, o que é reto, perante ao eterno apregoa no liberdade. Cada um com seu parceiro, e tenhas feitos obras ao teu respeito, ou Adonai, mudaste a mentira, rapaz, para que profanaste na casa que se chama pelo seu nome verdadeiro. Voltado cada um com seu parceiro, cada um com a sua parceira, os quais o eterno deixarás à vontade para ver até onde a humanidade vai chegar com esses ídolos poderosos, perigosos. Por isso que eu digo, o povo adora mais o Papa do que Yoshua, adora mais o Hitler do que suas profecias, em cima dos Hamas e os verdadeiros messias.